Mantenha a guarda. Quilombo! A margem, o marginal. Guerreiro que resgata. Esquadrão antimanicomial. Da vida marginalizada. O levante é do chão, mantenha a guarda, esquadrão. Guerreiros que resgata. Prisão é só muralha. Sua mente sã é libertária. O levante é do chão, mantenha a guarda, esquadrão. Guerreiros que resgata. Prisão é só muralha. Sua mente sã é libertária. Rebelde pólvora, verdadeiro morto vivo. A sede ambiciosa do ódio confunde o espírito. Vulcão que jorra a vida, machado trovão. Larvas quentes nas veias fermenta o coração. Tempestade em brasa na humanidade robotizada. Combustível inflamável sacudindo a alma. Decapitaram o id, deixaram o ego. Exterminaram o id, escravizando. Queimando a ferro, fogo que cruza como labareda. Sem fim tem o juízo que no final o dilúvio está por vir. Deus o cometa em colisão. Vai furacão, pra eliminar toda essa podridão. Felicidade limitada, mas eterna. Miséria é o cólera, infinito findando a era. A bomba explodirá, não há mais chance. Só tem armas atirando sangue, palmas pro homem. Fogo de Deus, conexão altíssima. Queima! Chama da libertação. Do divino, periferia, bairros pobres, lugar dos escolhidos. Pela Babilônia, os esquecidos. E ao clero diabólico, a catedral badalucine, torpe cínicos, mantendo-os adormecidos no nada. Esquadrão, guerreiros que resgata. Sobreviver não é viver, é bem diferente. O tempo é curto pra quem vive eternamente. Independente de você, todo guerreiro vê. Representa sua origem sem desmerecer. O cerimonial do bem-estar deixou o mal mordido. Escrevo por instinto, lutando contra os vampiros do poder. Humanoide sempre será gado. E o playboy hereditário bebe sangue importado de qualidade, teor e sabor. Só que sangue salobre é a sobra com o resto da carne financiada pro povo. O levante é do chão, mantenha a guarda, esquadrão. Guerreiros que resgata. Prisão é só muralha. Sua mente sã é libertária. O levante é do chão, mantenha a guarda, esquadrão. Guerreiros que resgata. Prisão é só muralha. Sua mente sã é libertária. Antimanicomial, antissenzala, libertação. Em cantos de mãe África, Zambi, Oxalá pra zumbizar. Unipai, Deus é mais pra conectar. Indígena naturalizado, de pé na luta, vencendo a guerra. Regando a planta, fumaça da serra. Povo da favela, filhos da mãe terra. Transformam a quebrada em campo de teste. Arma de fogo tem de sobra, os loucos tão na febre. Os diabos brigam, os deuses se divertem. Mas há uma conexão maior que fortalece. Volta pra mãe terra, ela exige proteção. Equilíbrio da humanidade, genitora da criação. Avalanches de pensamentos com direção. Divina ligação com o altíssimo rei da salvação. Quilombola, rebelde, guerreiro da mata. Na selva de pedra que mata, haha. Que mamata, matuto, globalizado. Maloca itinerante, sempre daqui e ali, mas por aí a todo instante. Arredi o selvagem sem senso. Incomum, apetitoso, sempre pronto pra arrebento. Arisco, correndo risco, riscando discos. Aglutinação, poderes extraterrenos. Abduzidos por um Deus presente, onipotente aos olhos de quem vê. Olhe, os guerreiros de poder. Nesse terrorismo bruto ininterrupto, que diante do poder do pai, todo filho é súdito. O levante é do chão, mantenha a guarda, esquadrão. Guerreiros que resgata. Prisão é só muralha. Sua mente sã é libertária. O levante é do chão, mantenha a guarda, esquadrão. Guerreiros que resgata. Prisão é só muralha. Sua mente sã é libertária. Antimanicomial, antissenzala, libertação. Em cantos de mãe África, Zambi, Oxalá pra zumbizar. Unipai, Deus é mais pra conectar. Indígena naturalizado, de pé na luta, vencendo a guerra. Regando a planta, fumaça da serra. Povo da favela, filhos da mãe terra. Transformam a quebrada em campo de teste. Arma de fogo tem de sobra e os loucos tão na febre. Os diabos brigam, os deuses se divertem. Mas há uma conexão maior que fortalece. Tempestade em brasa, pra manter os guerreiros vivos. África, o catálogo de you.